existe, me diz. Por que que os crentes sofrem, morrem, às vezes é infeliz? Acredito no que vejo, amo o que me faz feliz. Poder, droga, luxo, fama, isso sim eu sempre quis. Meu valor tá nas fitas que me faz ostentar, nos carros, ouro, as pratas, gata que faz amar. Isso sim me faz sentir no céu, é piqueadão na rebeldia, torre de Babel. Tipo assim, sou Caim dos tempos atuais. A graça que me faz ter paz é o sangue dos rivais. Pois bem, não adianta chorar, se Deus existe mesmo é hora de me mudar. Até tentei me converter uma vez, mas não deu. Meu coração é duro, agora eu sei, sou ateu. Minha mãe tá lá, em um leito de um hospital pra morrer. A vida é toda crente, Cristo agora cadê? A fé é morta, a esperança nunca existiu. Por isso é nós por nós, minhas drogas e meu fuzil. Se eu morrer, já era, acabou. É só descanso eterno, essa cena morou. Mas por enquanto eu tô de pé, firmão. Irmão, quero distância dessa de ser cristão. E digo mais, não adianta chorar, se Deus existe mesmo é hora de me mudar. Alô? Meu filho. Oi? Presta atenção no que eu vou te falar. Fala aí. O senhor quer mudar a sua história. Eu te amo, filho. E eu não quero ver você sofrendo. Deus tem o melhor pra você. Se arrepende de tudo que você fez de errado. Se entrega pra Deus, filho. De repente molhou. Choveu de polícia, pique alguém que aguentou. Mó tensão, corre, corre, maldade no olhar. Barraco tomado, polícia vem pra matar. Não adianta se coçar, vai, deita aí no chão. Agora é nós que tá na vida, mata esses ladrão. Meu Deus, agora molhou. Se tu existe mesmo, livra-me por favor. Minha mãe me ligou, orou, me abençoou e disse que o meu nome era o Senhor, meu Salvador. Vai, cala a boca, não é hora de orar. Deus não vai ouvir um verme podre lamentar. Mata não, doutor. Pelo amor de Deus. Deixa eu viver, senhor. Qual é o seu nome, maluco? Nome? Meu nome é Eliseu, tio. Eliseu? Isso mesmo, doutor. Significa Deus é a sua salvação. Aí, galera, agradece a Deus, hein? Sentindo no meu coração de não te matar. Hoje uma crente me parou na rua e me disse que quando eu ouvi seu nome Eliseu, era pra me pensar duas vezes. Glória a Deus, uma voz estranha. Cristo vivo. Se arrepende.